norte Guanabara, que é minha casa. Rima forte que não para diante dos problemas, das adversidades, dificuldades que surgem em meio a esta sociedade racista. No rap sou ativista, eu colo na pista, na mesma corrida. Amor faz na batida pra lá de homicida. Playboy, cidadão de bem, pois o criador não acepciona ninguém, toda criatura. Pra ele tem valor, as escrituras do Senhor ensina. O juiz e salvador tá lá em cima. Ele é a proteção dos manos e minas da minha quebrada. Pela sua bênção, firma uma caminhada. Guanabara, aqui é minha casa. Guanabara, a rima não para. Guanabara, essa é minha quebrada. Guanabara, Guanabara, Guanabara, aqui é minha casa. Guanabara, a rima não para. Guanabara, essa é minha quebrada. Guanabara, Guanabara. Com orgulho pego a caneta, faço a letra e rimo. Sou Guanabara, desde menino nascido e criado, envolvido e misturado, sempre lado a lado com os parceiros aliados que chegam pra somar. Guaná é nós que tá na função, sem desacreditar, os irmãos vão se ajuntar na moral. Sexta-feira na praça do Birimbau, a banca inteira curtindo rap nacional. O bico quando passa sente mal, diz que o som é de ladrão. Batida agressiva, só que não tem palavrão. É ideia positiva, rima forte de cristão. É lá do norte, passa mal, tiozão. Guanabara, aqui é minha casa. Guanabara, a rima não para. Guanabara, essa é minha quebrada. Guanabara, Guanabara, Guanabara, aqui é minha casa. Guanabara, a rima não para. Guanabara, essa é minha quebrada. Guanabara, Guanabara, de GB em GB, vamos aê. Bang é firmeza e tem proceder. A derrota e a tristeza nós põe pra correr. Dispõe, neguinho, vem comigo assim. Não vai de balu na cena do Caim. Eu te falo, o final dessa fita é ruim. Quem semeia o mal tem uma maldita colheita. Fulano de tal desacredita, ignora a receita, mas sua família chora na nossa quebrada. Irmão, irmã, o crime é barca furada. Um novo amanhã tá bem na sua frente, depende de ti pra tudo ser diferente. É quente, Guanabara.